trabalhou. O inverno passou e eu continuo a chorar. Minha dor é imensa, meu coração contrito, e em meu rosto as lágrimas continuam a rolar. Estou aqui, Senhor, dá-me consolo e paz, pois eu confio em Ti. Vem, meu Senhor, continuo o caminho, pisando em espinhos, mas sigo a andar. Fortaleço-me em Ti e carrego a cruz, pois eu sei muito breve vou morar com meu Jesus. Estou aqui, Senhor, dá-me consolo e paz, pois eu confio em Ti. Vem, meu Senhor, me ajudar.